Você está ouvindo a Difusora AM 920. Difusora! ZYI 895. 920 kHz. Rádio Difusora de Picos. Uma escola de rádio. Emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. Começa agora, Manhã Postão, na Difusora, comunicando. Eu e você na Difusora. Com Rodrigues, Difusora. Muito bom dia. Está começando a partir de agora o meu, seu, nosso Manhã Total. Eu sou o João Rodrigues, com você até às 11 da manhã. Música e informação, a sua participação, 3422-1989. Você na companhia, você na audiência, você participando, interagindo a partir de agora. Zap Difusor à sua disposição, 3422-1989. Você está ouvindo a Difusora AM 920. Difusora! Manhã Total! João Rodrigues, Difusora! Daqui a pouquinho tem a sua participação, nosso canal já à sua disposição, nosso zap 3422-1989, deixa a mensagem de áudio, participe comigo, vamos fechar a semana com tudo, sexta-feira, último programa da semana, sextou. Fardamento escolar em Picos tem nome. Veni Confecções. Confeccionamos fardamento escolar, comercial, industrial, equipe de futebol, bordados, bolsas, boné, abadás e brindes em geral. Na compra de fardamento escolar, vá ao endereço certo. Veni Confecções. Tudo mais amplo e aconchegante para melhor lhe atender. Veni Confecções. Rua São Francisco 512, Centro. Temos fardamento dos colégios IMH, Santa Rita, SESI, Nivardo Moura, Caminho do Saber e outros. Fardamento escolar e comercial em Picos é com Veni Confecções. Rádio Difusora. Difusora! Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Tá tudo errado e não tá como a gente quer. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Antigamente mulher não era enxerida, não tinha as calças compridas, nem na frente um pé chiclé. Mas hoje em dia tudo está tão diferente, com a mulher passando à frente, fazendo o que ela quer. Mas hoje em dia tudo está tão diferente, com a mulher passando à frente, fazendo o que ela quer. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Tá tudo errado e não tá como a gente quer. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Tá tudo errado e não tá como a gente quer. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. A mulher de hoje faz tudo quanto deseja. Namora, paquera e beija, faz tudo quanto ela quer. Levanta cedo, veste a tanga e vai à praia. Não quer mais a mini saia, é homem sendo mulher. Levanta cedo, veste a tanga, vai à praia. Não quer mais a mini saia, é homem sendo mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Tá tudo errado e não tá como a gente quer. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Eita, mulherzinha danada de avançada, mas tá todo mundo lá, de butuca ligado nela, Nossa Senhora! Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Tá tudo errado e não tá como a gente quer. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querer ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre, tá tudo errado. Mulher querendo ser homem, homem imitando mulher. Tá tudo errado, compadre. Difusora! Leal Veículos, a sua melhor opção para comprar o seu carro novo ou seminovo. Temos a melhor avaliação do seu seminovo e condições especiais. Com Leal Veículos, você faz negócio. Leal Veículos, compra, venda e financiamento em até 60 meses. Avenida Deputado Sá Urtiga, 1300, bairro Bomba. Fone 89-3421-0394, 99-38-7777. Visite também a Leal Caminhões. Rádio Difusora. Difusora. Manhã Total. João Rodrigues, Difusora. 8:45, 8:45. Rádio Difusora, 920, a sua rádio. Difusora e o som do rei. Roberto Carlos, não há dinheiro que pague. Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você não poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem lhe ver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo me pague a saudade de você. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Você de novo está comigo, eu posso até dizer que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender o erro que eu cometi. Sofrendo, porém, aprendi que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Roberto Carlos, o tempo da Jovem Guarda, recordando aqui no nosso Manhã, mais um minuto do rei, mais um som do rei na Difusora. Não há dinheiro que pague. Manhã Total. 9:06, 9:06. E a gente segue aqui com a participação no Zap Difusora 3422-1989. Sexta-feira, final de semana. Pegue o telefone, grave áudio aí, mande pra gente aqui. Vamos movimentar essa manhã de sexta-feira. Vamos fechar a semana com chave de ouro, último programa da semana. Rádio Difusora de Picos, 920 kHz. A primeira de Picos e região. Bom dia para você também. Bom final de semana, excelente sexta-feira. Total. A nova de aliás, a nova do J Batista. Brigar pra quê? Repertório 2022. Redes sociais, tentar fingir que não te quero mais. Se meu coração não vai te esquecer, se tudo que eu faço me faz lembrar você. Brigar pra quê? Sofre eu, sofre você. Nossas juras de amor nunca vão morrer. Brigar pra quê? Sofre eu, sofre você. Nossas juras de amor nunca vão morrer. J. Batista ao vivo. Brigas sem razões não vão acontecer. Me promete, amor, que eu vou te prometer. Brigas sem razões não vão acontecer. Brigas sem razões não vão acontecer. Cabeça Branca, Frank Lopes, aqui da Difusora, e J. Batista, brigar pra quê? Crônicas da Bola, com Domingos Sávio. Oferecimento Unimagem, um centro de saúde feito para você e para cuidar de você. Muito bem, meus amigos, chegando ao final de mais um Central Esportiva. Obrigado, galera amiga, que acompanha a gente com a Rádio Difusora de Picos, com a 94.5 Grande FM e nas plataformas digitais. Que Deus ilumine a todos e boa noite. Central Esportiva, com Roberval Leite. Oferecimento, ótica e joalheria brilhante. Um brilho nos seus olhos e na sua vida. Muito bem, meus amigos, boa noite. Boa noite, Marcos Williams. Boa noite, Matheus Leite, Domingo Sávio. Boa noite à galera amiga que acompanha a gente com a Rádio Difusora de Picos. Nós já estamos chegando com o Central Esportiva desta quinta-feira. Rádio Difusora. Difusora! Você está ouvindo a Difusora AM 920. Difusora!